Rádio 2454, tendo direita para o 100, início permanente. 0, Ivana Lima, ingresso para Santa Rosa. 4 na remota 2, ok? Cruzado, comunicado. Autorizado, 0.